sou gaúcho, sou do galpão. Como gaúcho sempre honrei a tradição. Eu sou gaúcho, sou do galpão. Como gaúcho sempre honrei a tradição. Gaúcho da serra é um bom gaúcho, e o da fronteira nem é bom falar. Quando se ajunta esses dois cuera, amargo e canha na certa não vai faltar. Quando se ajunta esses dois cuera, amargo e canha na certa não vai faltar. Eu sou gaúcho, sou do galpão. Como gaúcho sempre honrei a tradição. Eu sou gaúcho, sou do galpão. Como gaúcho sempre honrei a tradição. Este meu pago é muito bonito, até o céu é mais azul. Eu tenho orgulho e grito alto de ter nascido neste Rio Grande do Sul. Eu tenho orgulho e grito alto de ter nascido neste Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, sou do galpão. Como gaúcho sempre honrei a tradição. Eu sou gaúcho, sou do galpão. Como gaúcho sempre honrei a tradição. Gaúcho da serra é um bom gaúcho, e o da fronteira nem é bom falar. Quando se ajunta esses dois cuera, amargo e canha na certa não vai faltar. Quando se ajunta esses dois cuera, amargo e canha na certa não vai faltar.